correndo quanto tempo pra poder ser alguém. E eu vou conseguir que os anjos digam amém. Todo dia pensando como vai ser, fazendo um grande show, eu sei que vai acontecer. Tô começando agora, mas já toco na rádio. Pode-se dizer que foi meu primeiro passo. Meu som vai crescer, vai se multiplicar. Por onde eu passar, todos vão cantar mais que amigos. Vão cantar manifesto, sonho, minha favorita. Tenho que ser honesto, assinar vários contratos com várias gravadoras, anda cheio de mina. Preta, branca, ruiva, loira, tenho fé que eu vou ser reconhecido. E os rappers vão dizer, gravar um rap comigo. Pronto, aí está mais uma parte do meu sonho. Luto do mesmo jeito quando eu perco e quando eu ganho. Pronto, aí está mais uma parte do meu sonho. Luto do mesmo jeito quando eu perco e quando eu ganho. Muitos vão dizer que não gostam do meu som. Apenas vou responder pra procurar algo bom. Eu tenho humildade, mas também tenho orgulho. Eu tenho que mostrar quem é que manda no bagulho. Se eu não me respeitar, me diga quem é que vai. Não quero só respeito, eu quero muito mais. Quero minha coleção de Hornet 1100. E se der pra uns Camaro, pode vir também. Meu sonho sempre tá crescendo, não sei se vou realizar, mas pode ter certeza, não vou parar de lutar. Pronto, aí está mais uma parte do meu sonho. Luto do mesmo jeito quando eu perco e quando eu ganho. Pronto, aí está mais uma parte do meu sonho. Luto do mesmo jeito quando eu perco e quando eu ganho. Canto pra quem quer ouvir, pra quem quer escutar. Uns rap pra refletir, outros pra zoar. Sempre conscientizando a população que o crime, as drogas te levam pro caixão. Famoso anônimo, você sempre igual. Honesto poeta, guerreiro até o final. Nunca fui duas caras, sempre fui verdadeiro. Muito negro falando de mim, dos meus parceiros. Quero ser famoso, serei um rap star. Por enquanto eu tô lutando, minha hora vai chegar. Alguns já falaram pra eu desistir, mas não me convenceram, ainda estou aqui. Eu tenho o talento, não vou desperdiçar. Poesia ritmada agora veio pra ficar. Meu caminho está longe de se acabar. Minhas rimas vão além, vão se eternizar. Os passos são feitos pra quem sabe andar. Um passo maior que a perna pode te derrubar. Por isso eu vou com calma, sempre almejando um futuro pra mim, nos palcos cantando. Pronto, aí está mais uma parte do meu sonho. Luto do mesmo jeito quando eu perco e quando eu ganho. Pronto, aí está mais uma parte do meu sonho. Luto do mesmo jeito quando eu perco e quando eu ganho.